03171, Decolos 43, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, até a próxima, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, tá? 3171, perfil da EL, passa 1600. TAM 3171, bom dia, contato radar. Suba para o nível 320, autorizada, direto Leda. 320, direto Leda, grato, TAM 3171. Autorizado táxi até o ponto de espera da pistana 0 via táxi Índia, no ponto de espera torre, 198 decimal 95, QNH 102. Autorizado táxi até o ponto de espera da 0 via Índia, torre 198 decimal 95, 360. Salve Salvador, aqui é o Azul Alfa Yankee Victor. Azul Alfa Yankee Victor, prossiga. Azul Alfa Yankee Victor, para autorização de reboque do Pátio 3, para o pátio principal, o número 2. Azul Alfa Yankee Victor, autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, autorizado, reporte para ingresso no pátio principal. Salvador, 3601, utilizando a linha N, coloque pistão 0, vento variável com 4 nós. Utilizando a linha N, decolado com 0. Controle Salvador, tá 3601. Tá 3601, contato radar, sobre para o nível 360, após 2 mil pés autorizado direto Leda. 2 mil Leda, 3171, estamos em centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 8. 251288, bom dia, obrigado. Bom dia. Salvador, Azul Alfa, MTB, que está pronto para ingressar ao Pátio Principal. Usado, reporte ao término Alfa e MTB. dia, azul 2535. Azul 2535, prossiga. Autorização para endereço, 2.0.0.0. Azul 2535, autorizado para o Rio de Janeiro, via Upezulu 44, aldeia, nível 340, saída da Euleda após Porto Seguro, decolada pistona 0 após a decolagem, primeira curva à direita, aciona 5166, controle 120, decimal 8. Cuidado, Rio de Janeiro 340, pistona 44, aldeia. Pistão 0, que está na direita, da Euleda, Porto Seguro. Transporte 566, controle 2082-2535. Azul 2535, correto, chama pronto no portão 3. Semana pronta, Azul 2535. Salvador, Ajo Alfa, Engenheiro de Reboque no Portal 2, obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Azul 2535, portão 3, está livre, chama táxi. Salvador, voo 1229, pertence à formação ECO, posição 05, protocolo de São Paulo Congonhas. 1229, autorizado para Congonhas, via Pesolo 10, Pubave, após ECO, conforme rota. Nível 360, saída da EL, Leda, mote para decolar da pista 10, após a decolagem, primeira curva direita. Aciona 5172, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, vamos comprar no plano. Realmente, de base do 10, com base. Depois, vamos comprar no plano. Decolação da Elveda Mostra, com primeira curva direita. 5472, transponder 1208, controle. Eu vou 1229. Transponder 5172. 5172, transponder, voo no 229. Cono 229, correto, chama pronto, portão 5. Vai chamar quando pronto, voo no 229. contacto azul 2535, está por 109 a bordo, 23 horas e 30, ao Fernando Santos. Do 2535, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Taxiway Índia, no ponto de espera Torre 198 decimal 95, QNH 1092. Taxiway Índia, ponto de espera da Azul 2535, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento calmo. Decolagem 2535. 2535, decola os 22, controle Salvador 1208, Bungu. 208, bom dia. Vamos para a costa agora. 2535, bom dia, contato radar. Chuva para o nível 340, autorizado direto Leda. 340, direto Leda, 2535. Pulo 0 até Taubaté. Nível 360, saída Sael, Leda, Motiva, decoladão no zero, primeira curva direita, transponder 5171, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Oxiné, 6251, cotejamento correto, reporte, pronto para o pushback e acionamento. 229, pushback em coordenação com a equipe de solo, livre acionar. Reporte pronto para o táxi. Livre pushback em funcionamento, coordenação com a equipe de solo, reporta para o táxi, Bruno 229. Azul 2535, submantém o nível 320, que azul de falha de comunicação será o nível final. 320, caso de falha vai ser o final, azul 253. O 2535 solicita o nível 360. Bem, azul 2535, Recife solicita que suba e mantenha o nível 320. Chame o mesmo agora na frequência 125 decimal 1, alterne 128 decimal 8. 251, azul 2535. Azul Alfa e Equivoco, você fica? Bom dia, estamos fazendo os inteiros motores por 5 minutos, com a minha posição número 1, parte pessoal, já em acordo com a espécie. Sim, Equivoco, eficiente, reporte ao término. Solo Salvador, Chamé 625, no posição 8, 9, perdão, vai acionamento. Chamé 625, no posição 09, pushback coordenação, equipe de solo livre acionar, reporte pronto para o táxi. Pushback, passando para o táxi. Bom, 1229 está pronto para o táxi com 1.0 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 ao pé na Galeão. O 1229, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Pátio 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre, 118, decimal 95, ajuste de altímetro, 1012. 32, de táxi Pátio 1, Índia, ponto de espera da pista no zero, 1229. Alfa Yank Golf, eficiente, bom dia. Mike Hotel Vitor. Consiga? Bom dia, solicito autorização para o reboque da posição 12 na revolta para a posição 7 do Pátio 1, por favor. Mike Hotel Vitor, gente, aguarde para o início do reboque. Ok, aguardará. Com 1229, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento variável 029. Decolador no zero, 1229. Canal 625 para o táxi, canal 60, autonomia 4 horas e 30, altera na Galeão. Bom, canal 651, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre, 118, décimo 95, o ajuste de altímetro, 1012. Taxi via Fátima, Índia, ponto de espera da pista no zero. Faz o que nós era no 2, né? 1229, decola aos 41, chame controle, 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, gol 1229. Salvador, gol 1229, transfere. Gol 1229, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés autorizado, direto Leda. Após 2000 pés, direto Leda, gol 1229. Michael, teu ouvido, na escuta do solo. Prossiga, Michael, teu ouvido. Michael, teu ouvido, autorizado o reboque da remota 1-2 para a posição 07 do Pátio 1, reposta ao término. Ok, obrigado, repassará. Funcionário 6251, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento variável com 1 nó. Vento decola, 1 nó 0, 6251.